Eu não quero não, porque eu faço melhor do que os caras que faz sério, eu faço brincando. Ok. Jogo no período dos pais. Como é que eu faço essa porra parar? Escrevendo merda com cérebro desligado. Você faz trap, tá achando que é brabo. Tu tem uma cara de viado. Tipo, como é que eu faço essa porra parar? Ser viado, porra, perdendo ló na sua vó, comendo chó. Eu ponto em 19 centímetros e agressão. Perdendo ló na sua vó, comendo chó. Vocês tomando um remedinho, se achando drogadão. Eu sou chip de trap, falo de boquete, pano de doente, salve pro crescente. Eu sou chip de trap, traveco sem dente, você presidente, gozo no seu pente. Eu sou chip de trap, falo de boquete, pano de doente. Salve pro Vicente, uso chip de trap, traveco sem dente, uso presidente, gozei no seu prédio.